grana, mulher e fama, ambição e poder, quanto mais grana, dinheiro vivo se tiver melhor ainda. Mata-se muito por muito pouco, tiram vidas, saída nem se fala, é muita bala. Esquece até das pessoas mais consideradas, sobem nas costas dos outros até as dos amigos. É um privilégio se eu continuar vivo, muito se vende e falta até dar o rabo cara. Na luta do poder é tudo ou nada, se prepara véi, acredite em você mesmo. Tentarão te comprar a todo preço, várias casas, diversos carros, muitas mulheres. Mas o que vem em troca, na verdade é o que fere. Não espere felicidade, andar tranquilo, sua família numa boa, eu duvido. Roubam os irmãos incriminados ou não, por rir das nossas caras, a nossa morte então servirá de exemplo, nunca haverá o tempo. Malandragem é vida, dinheiro, movimento, muita maconha, várias putas drogadas querem nos matar, distribuindo armas, fornecimento de drogas, ideia em uma cilada. Tentou mudar a todo custo, gira a minha fala. Suicídio mental, cocaína na veia, a mesma coisa, véi, que cair na teia. Marcado, fumado, fudido, ferido, traído. Tô ligado que enquanto não chegar meu dia, vou ver meus irmãos ou até mesmo os meus chegados se afogarem na ganância e serem mutilados pelo falso poder, tamanha falsidade. Todo ano a mesma coisa, fogem da verdade. Igualdade não existe, a diferença é a paz. Ceilândia, Norte ou Sul, pra eles tanto faz. Moram no lago ou setor de embaixadas, matam até suas mães, dinheiro uma cilada. Saindo do plano pra comprar a droga, incentivando o meu povo a vender é foda. E a polícia nem se fala, mal dão as caras. O que acontece aqui na área, pra eles não é nada. Traficando a morte, sujeito a não ter sorte, sobreviver é difícil, tô aqui na norte. Tanta arma, muita miséria, pouca escola, não tem justiça, véi, mas humildade tem de sobra. Altas donas, do rabo preza, é. Pode crer, por enquanto, véi, é o que faz a diferença. Várias histórias provocadas como medo, muito neguinho mata um outro por dinheiro, ou então por piranha, droga até de graça. É a lei da madrugada, véi.